entre o bem e o mal, faça seu caminho. Entre o bem e o mal, faça seu caminho. E se tiver de morrer, vai ser pela vida, vivendo pra sempre, em batida e melodia da SP Concreto. A vitória esperou, sem desafeto e pode pra que corro pelo certo. Empatia é a chave, se coloque no lugar. Respeite ponto de vista, postura é singular. Sagaz e bolado, moleque levado longe das depressão. Em cada beco é poesia, tijolo, construção. E antes do apogeu, tem barreira demais, rapaz. Tem pancadão, bala laica, lança perfume, garrafa para os moleque. Bom som que se perdeu pelas marcas. Papo de vereda, atacante sem posição. Na favela não tem farol e as barcas passam milhão. Você acredita no que faz? De procedimento demorou, corre atrás. Mas tudo no seu tempo, do inverso eu verso. Arremessa até você na caminhada, não regresso, transpareço pra vencer. Nas ruas da vida, em malandro bom, aumente o volume e curta esse som. Eu não vivo, sobrevivo por aqui. Eu não tô só feito chama lá me, por quê? Vivendo correndo sem pisar em ninguém. Humildade aqui brilha, o respeito também. O som semblante no que corre pelo bem. É um processo de transformação, é um concerto de MCs em ação. Aqui não dá falha, é pura poesia. Nós somos fã de canalha, é nossa filosofia. Nós chega na humildade, reconhece o lugar. Um passo de cada vez pra não tropeçar. Nossa vida, filhão, trabalho e trabalho, não inveja não. Vitória de favelada é nossa vida, filhão. Trabalho e trabalho, não inveja não. Vitória de favelada. São José Grajaú, das vielas secou. E quantos aqui não se perderam à procura do torre pela mão do torre. Veja só que fita, favela é foda, cê não viu nem metade ainda. Moleque louco por baile, passa milhão nas nave. Direto os cana cola, repercute mais tarde. Ó, se liga no papo que é cobrado. Lê da favela que fala mais alto, madeiro, barraco, mas levando sorriso no rosto pro favelado. Ha, vai segurando, semblante bolado, favelado nos quatro cantos, cantando. Ré, são várias fitas, mano. Direto vejo dos prédios, escumoso, protesto. Vende antes concretos, moleque novo no verso, retirado da rua. Da vitória no certo e é certo. São que são, é certo. São que são, são que são, é certo. São que são, são que são.